Ilustres Desconhecidos de hoje fala-vos dos cranes. Provenientes da cidade costeira de Portsmouth, no sul da Inglaterra, os Cranes são o projeto dos irmãos Shaw. Alison, a vocalista com voz de criança, e Jim, multi-instrumentista, produtor e principal compositor do som da banda. Lançam em 1986 o seu primeiro registro, Fuse, em cassete, por uma editora local, seguido de um maxi, Self Non Self, em 1989. John Peel repara na originalidade do duo e convida-os para fazerem uma Peel Session na Radio One, que lhes dá visibilidade suficiente para assinarem um contrato pela Dedicated, editora do Spiritualize, entre outros, que reedita o maxi Self Non Self. Em 1990, já com Mark Frankamp e Matt Cope a completarem a banda e Jim Shaw a assumir o lugar formal de baterista, lançam dois EPs. E em 1991 sai o seu primeiro álbum, Wings of Joy. Tanto os EPs como Wings of Joy são muito bem recebidos pela crítica. Um misto de Cure, Dead Can Dance e Cocteau Twins, temperado com ruído shoegaze e ritmos marciais, o som dinâmico de tendências góticas dos Cranes chamou a atenção de Robert Smith, o vocalista dos Cure, que os convida para abrir os concertos da sua banda durante a tour mundial de 1992. A projeção dada por esta digressão é alimentada pelo álbum Forever. Editado em 1993, mostra uns Cranes mais domados, mas não menos criativos, e consegue atingir o top 40. No ano seguinte, a banda edita Loved, onde basicamente repetem a fórmula do álbum anterior. Apesar de não ser inferior musicalmente, não consegue ser tão popular. Nos dois anos seguintes, a banda faz uma espécie de pausa durante a qual os irmãos Shaw trabalham em bandas sonoras e regressam aos sons mais herméticos e industriais do passado, com um disco em edição limitada inspirado na adaptação de Sartre da tragédia de Orestes e Electra. We'll be right back. Em 1997, quando os Cranes regressam com Population 4, há mudanças a registar. Matt Cope saiu da banda durante o período de Pozio e Jim Shaw ocupa o seu lugar, contratando Manu Rose para a posição de baterista. O quarto álbum da banda, produzido por Mark Freegard, que já tinha trabalhado com os Breeders e Manic Street Preachers, é o primeiro produzido por um produtor externo, e isso nota-se. Population 4 soa a um disco de indie rock genérico, apesar de lá estarem os elementos característicos dos Cranes. O álbum não vende, em parte por falta de promoção da Dedicated, que prefere apostar numa compilação de EPs e singles dos Cranes, lançada à revelia da banda. Cansados do comportamento da editora, os irmãos Shaw saem da Dedicated. Após um período de inatividade, os Cranes regressam com a sua própria editora, a Dadaphonic, pela qual lançam em 2001 Future Songs, um álbum que mostra uns novos Cranes, mais virados para texturas eletrónicas, mas sem perder a sua identidade. Ellison e Jim Shaw continuam em funções, tendo editado pela Dadaphonic mais dois álbuns, Particles and Waves em 2004 e Cranes em 2008. Thank you. foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Cranes. Até à próxima. Ilustres.